Agora vai, caralho! Sejam bem-vindos a mais um Games Foda Live no Passinho do Romando. Romando? No Passinho Romando. No Passinho do Romando. Estamos aqui com o Marcelo Vinícius. Boa noite, pessoal. Vamos fingir que é a primeira vez. Sim. Estamos aqui também com o Nelzão. Boa noite. E nosso convidado aí, Surox. Olá. Surox. Hoje vai ser um programa, nós vamos entrevistar o Surox, o que ele faz aqui. E é bom deixar bem claro, porque a voz do Surox é parecida com a voz do Guerra. Então tem que... Aí você me elogiou, cara. É? Não, mas é, realmente, tipo, a primeira vez que eu entrei, eu, acho que foi no... Quando a gente foi fazer o stream do Beyond, eu entrei e tava o Surox aqui. E eu falei, nossa, por que, que o Guerra tá aqui? Mas era o Surox. Então pra qualquer um que tiver aí o mesmo problema que eu... Cara, esse a gente pode usar esse truque várias vezes. Em vez de avisar que é o Surox, a gente fala que é o Guerra. Nossa, é verdade, vamos... né? Vamos começar aquelas teorias de que o Guerra morreu e foi substituído por um sósia. O que, que a gente tava falando antes da primeira vez mesmo? Tinha um assunto interessante que tava sendo criado. Ah, desemprego, IBM. Ah, é verdade. O Celo tá desempregado, que só pode ter um... Uma pessoa do Games Foda na IBM, aí ele foi demitido e foi contratado. Pior que quando eu entrei na IBM, foi logo depois que o Hinks foi demitido. É, isso, exatamente. É, então o universo compensa mesmo. Agora que eu saí fora, o Hinks foi contratado de novo em seguida. É, o bagulho é assim. Desculpa, gente. É classe. Vamos começar a rolar logo. Não, deixa eu... Fala que é ao vivo essas porra toda. Ah, é verdade. O nosso programa é ao vivo, você pode falar com a gente através do Twitch, do Twitter, arroba gamesfoda. Hashtag. Que mais? Onde mesmo? Hashtag GamesFodaLive. Como você tinha dito, Hinks, fala que nem eu, me aumenta o volume do microfone aí, porque a galera tá reclamando. O meu? Sim. É. Caralho, viu? Tá bom. Você pode falar com a gente através do. Do Alba, Twitter, Games Foda Live, hashtag, caralho, todas essas porra aí, tá? Tá bom minha voz agora? Vocês me desestruturaram. Isso que no começo, antes de entrar ao vivo, ele falou, porque vocês não falam igual homem aí. É, exatamente. A voz do Surox, sempre... o resto das vozes tão normais, pessoal? Bom, até eles responder. Muito profissionalismo, né? Tipo, vou dar uma aumentada na minha voz aqui. Tá baixo ainda? Tá baixo o que que tá baixo, seus filhos da puta? Tá baixo! Já tem um delay considerável. Aí você pergunta pros caras, como que tá a voz? Os caras tá baixo. Qual? Foda-se, né? Bom, ninguém reclamou da minha voz, então, enquanto o Hink se fode aí, eu vou contextualizar a presença do Surox aqui. Porque o Tuba falou que não ia vir, o Afro também não. O Guerra é sempre uma figurinha sortida. Aí eu falei pro Hinks, vê se o Surox participa hoje. Aí o Tuba falou, não, mas você não vai participar, 3 é um número bom. Aí o Hinks foi lá pro chat e falou, caralho, o Celos falou pra chamar o Surox, quer dizer que ele não vai então? Eu falei, não, porra, é só porque o Surox é engraçado. Não é porque o mundo tá acabando, nem nada disso. Eu acho que você não conviveu com o Surox o suficiente pra achar ele engraçado, cara. Enfim, o que nós estávamos falando também, como vocês podem ver, o Twitch... Fala tá baixo. O Twitch tá uma merda, tá completamente lixo. E... pelo menos o Vitrine Ninja em breve será do Hitbox. A gente tava falando que antes de vocês conseguirem nos escutar, que o Twitch deletou 2 anos de masoquismo retrô aí. E deal with it, tá ligado? Tipo, foda-se. Eles assumiram ainda que teve um erro mesmo, que não mandaram e-mail pra mim, e foda-se. Então é isso aí. Tá caindo um pouco, não tá caindo nada agora, não tá caindo nada aqui. Como que cai um pouco? Não sei, o cara falou. Cai um pouco é ficar meio abaixado, assim, só que... Tipo, quando você tropeça, mas corre pra não cair. É quando você levanta um pé só, assim. Exatamente. Ah, vamos começar a vinheta aqui. Tem uma vinheta nova, o Tuba não pôde estar. Ele mandou o grande amigo dele fazer uma vinheta especialmente pro programa de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido escutar. Que eu vou colocar de novo. Você escutou essa vinheta do YouTube, Celos? Não. É muito ruim, cara. Ô Celos, dá uma olhada no chat do TS aí. Ah, velho, é muita informação. Ah, sim, agora sim. Tá, então é o seguinte, nós estamos começando hoje, como vocês puderam escutar, não sei se deu pra escutar, nosso programa ao vivo. Puta, esqueci completamente o que eu ia falar. Pra começar, final de Naruto aí, pode falar sobre o que você achou do final de Naruto. A gente não pode falar porque o Surox ele é naruteiro. Eu sou naruteiro. Então a gente vai ter que, a gente não vai só spoiler. Tem que deixar claro que ele é naruteiro do anime. Então ele não sabe como acabou aí. Cara, você já parou pra pensar que existe a chance, aliás, é muito alta a chance de ter vários naruteiros escutando e eles vão pensar, caralho, spoiler, eles dão stop na hora, assim. Não, calma, agora não tem como arrumar, né? Ai, ai. Tá, não tem spoiler. Se você continuar escutando, não tem spoiler. A gente não vai falar nada do que aconteceu na trama muito intrincada de Naruto, assim. Uma trama Stephen King, deixou no chinelo Stephen King, assim, o nível de escrita do Naruto. Então a gente não vai spoiler nada, obviamente. A gente só vai falar realmente sobre como que foi, o que a gente achou. Cara, tem uma coisa que eu posso falar. E o Naruto vira Hokage, tá? Desculpa, isso não é spoiler. É igual falar que o Mario salva a filha da puta da Peach. Mas, cara, tem um quadrinho. E isso eu não vou falar nada de realmente relevante na história. Até porque não tem nada de realmente relevante. Que o Naruto tá Hokage, ele tá na mesa lá, sei lá, onde o Hokage trabalha. Ou qualquer porra assim. É tipo uma mesa de escritório com um notebook. Eu falei, cara, que deprimente, velho. O sonho do moleque é um trabalho formal numa mesa de escritório. Vai ler One Piece e ver se o Rei dos Piratas fica numa mesa de escritório 9 horas por dia, filha da puta. Não, e que puta de puta de uma sociedade zoada, né, cara? Pra você ser Hokage, você tipo tem que salvar o universo, assim, tá ligado? Aí esse cara, que é o cara com mais aptidão pra batalha, ele fica atrás do escritório, assim, tá ligado? Só mandando os outros fazer as coisas. Quando ele poderia resolver todas as guerras sozinho, assim. É, tenso. Quem é o Kamashi que elogiou minha voz? É o Camelo? Eu não sei quem é Kamashi. Enfim. Não, rapaz, Twitter. Ah, mágico. O que, que você achou aí, Nelson? Olha, eu conheço tipo o começo de Naruto, mas eu li o final. E eu tenho a impressão de que eu não perdi nada assim do meio, tá ligado? Parece que a história toda aconteceu no primeiro e no último capítulo mesmo. Que bonito. Eu ia né? falar de uma parada que você perdeu, só que não tem como explicar ela. Não, verbalmente. Não, assim. E essa aí é meio spoiler pra algumas pessoas. Não. É outra coisa. Ah, tá. Desse durante. É que não tem como explicar com palavras. Eu linko no post depois a imagem. Durante a luta do Sasuke com o Itachi, tem uma página que isso já é spoiler, caralho. Sasuke e Itachi. Não é spoiler. Se bobear, já passou no SBT essa porra. Esse capítulo é da época que eu li. Faz uns. Onde que mínimo... tá? Você que tá assistindo Naruto, Surox, onde que tá atualmente? Tá na luta do maluco que acabou o mundo lá. Esqueci o nome dele. Que show, que bonito esses caras. O Kabuto com o poder das biju lá. Oh, nossa, já tá muito na frente. Né, dessa época, acho que do Itachi é da época que alguém achava que o Pain era o vilão principal. Entendi. Já foi o Pain, né? Já. Então, tem uma página que. É meio que uma ilusão, não lembro direito o contexto, uma ilusão do olho do Sasuke sendo arrancado. E o cara, pra mostrar que era tudo uma ilusão, ele pegou o mesmo quadrinho e foi embaralhando, tipo recorte do pente, assim. Até ficar parecendo o Missing de Pokémon. É sério, é incrível. Eu vou tentar achar a imagem e linkar no post depois. Meu Deus, vale céu. A pena apreciar. Enfim, e Surox, o que você espera pro final? Qual que é uma cena que você gostaria muito de ver no final? Você que não eu já falei, velho, o Naruto morrendo, cara. E o Sasuke virando Hokage. Tipo assim, todos os sonhos acabaram. Você assistiu 10 anos à toa. No more hope. Eu acho assim, que sinceridade, cara, tem umas coisas que não dá pra você perdoar, assim. Tipo, não é tipo, o cara se desviou do caminho, agora ele acertou. Tipo, o Sasuke tinha que morrer pra ele se redimir, é o único jeito, tá ligado? Não dá pro cara aceitar o cara de novo na sua vila, assim, tá ligado? O cara tentou matar você, velho. Não, mas você não é o Naruto Hinks. Quem é você pra julgar as atitudes dele? Ah, velho, eu sou o Hinks do Games for the Life. Então quando você tiver um mangá Hinks, você faz isso. A gente tem o um mangá da vida real aí, o Reviewers. Reviewers Life. Viu? Tá. Quem que você não aceitaria de volta na sua vida, Rick, se sua vida fosse um mangá? Eu sei. Já não aceitei tanta gente, cara. Você não sabe das minhas tretas, maluco. Você sabe onde eu vim, cara. Cara, o Surox Manjo, eu sou o cara que mais tem inimizade no mundo, aí sou eu. Até eu. Eu não falo com o Rick mais. Não, o Surox, que é meu amigo, de verdade, mora aqui do lado da minha casa aqui. Ele não me chama pra fazer nada, porque ele não gosta de mim de verdade, tá ligado? Ele, tipo, é só a fachada, nossa, só... Isso não é você querendo ele fora da vida, isso é você carente, que desabafando. Não, mas é true, cara, é tipo, é só aparência, só mantenho fachadas na minha vida, só. Porra. Você triste, aceita, né? O Afro na sua vida? O Afro, vamos ver, a hora que ele vier aqui em casa no final do ano aí, a gente vai... louco! Vamos ver, vai ser tenso, que ele vai vir aqui pra festa de final de ano, né? E daí, se ele dependendo, não vai nem poder dormir em casa aqui. Vamos ver. Ainda tem bolas pra, tipo, virar no chat agora e falar, galera, quem quiser pode colar, ou já tá muito lotado? Acho que já tá muito lotado, hein? Não, porra. É que não tem lugar, mas não tem lugar pra dormir. Quem quiser vir em casa pode vir. Estão convidados aí, quem puder vir aqui na nossa festa de final de ano do Games Foda, tá convidado, só não tem lugar pra dormir. Eu vou ter que chutar. Tem que descobrir o endereço do Rio. Não, fala comigo que a gente manda. Fala comigo que a gente manda. Mas tem que falar que vai vir, tem que confirmar. Passa os 5 primeiros números do CEP e a galera tem que adivinhar o resto, e tentando. 18095. 080. A gente não garante que é do Brasil também, tudo bem. Bom, só pra vocês terem ideia, vai vir também. Mais ou menos. Já tem confirmada mais ou menos quantas pessoas? Umas 20? Acho que sim, vai chegar na hora, o pessoal vai falar, puta, é uma preguiça, aí vai cair o número drástico. Você vai vir também, né, Surox? Eu vou. Então. Vou cruzar a rua aí. Mais ou menos umas 20 pessoas. Ô Rinks, o que você tá comendo? Caralho, hoje? Nem eu sei. Hoje eu não tô comendo nada por enquanto, hoje eu tô tomando uma coquinha só. Coca zero? Coca zero. Que bosta. Por que que você não toma Coca Zero? Cara, você acostuma com Coca Zero, velho. Coca Zero é ruim, caralho. Você acostuma em uma semana, depois você vai tomar Coca normal, fica um lixo Coca normal, cara. Tá, mas qual é o ponto de acostumar com Coca Zero? Porque você vai tomar. Você acostuma com uísque, você fica bêbado. Você acostuma com, sei lá, charuto, você se sente estiloso jogando pôquer. Coca Zero não tem vantagem nenhuma, velho. Você não vai consumir as calorias, cara. Ah, que calorias, o cacete. Enfim. Tá, próximo tema, cara, aí. O único gordo aqui é você, então. É, verdade. Ah, deixa eu explicar pra galera. Pra vocês que estão ouvindo esse podcast incrível. A gente não tem tema, vou jogar real. Então hoje não tem roleta de tema. Se você odeia a roleta, fique feliz, não tem roleta hoje. A gente começou sem tema, mas a gente pode debater vários assuntos, a gente tem pautas, a gente não tem temas. Eu separei alguns, mas você que tá aí no chat, se quiser ver a gente falando sobre o assunto X, sugira assunto X. Mas a gente pode começar com Oculus Rift. Essa semana a gente foi convidado por uma agência na Paulista, que eu esqueci o nome, você lembra, não? Ekken. Isso. A gente foi convidado pela agência Ekken pra testar o Oculus Rift. O Fabricante tá ali no chat, inclusive. Olha. Que mágico. Traz aqui pra Sorocaba pra nós testar também, Fábio. Eu quero testar também, Fábio. Pode trazer aí. A gente testou o Dev Kit 2. Isso, Enken. Eu tinha jogado perdão. Um, ele era o Enken. Único. Ali. Enken, isso. Isso. E aí, Nel, como foi sua experiência com o Oculus Rift? A galera tá curiosa aí pra saber se o futuro chegou mesmo. Cara, foi bem melhor do que eu achava que era. Foi o que eu falei no dia, inclusive. Eu achei que ia ter um delay entre você se mexer e a imagem se mexer também. Mas não, é praticamente um pra um mesmo. É bem na hora. A única coisa é que de vez em quando rolava um pouco de desfoque nos cantos e tal. No geral foi bem bacana. Fala, eu tenho uma pergunta. A galera tá postando, tipo, N vídeos daquela demo da Roller Coaster com o DK2. E aí, vocês testaram aquela demo? A gente jogou duas de. De o quê? E? Essa de montanha-russa. É, montanha-russa. Ah, montanha-russa. Tô lembrando em português. Nossa senhora, Neuzão, você não tava mutado mesmo, cara? Você ficou esse tempo todo parado? Ô, Neuzão, vamos parar com a maconha, filho. Tá destruindo já, velho. Tá lesando, cara. Sério, mano. Eu fiquei. Não tô zoando. Dei alt tab pra ver se tinha caído, cara. Não, eu tava falando, tipo, essa, que acho que não tava ativando. Vai ser uma montanha-russa. Então. E aí, é bom mesmo? Não, eu não sei qual. Se era essa mesma que você tava falando. Era uma aquela que era tipo. Aquela que uma sai do trilho uma hora e pula e tal. Nossa, as duas. De madeira. Sim. Mas a nossa uma era minúscula, assim, tipo, era uma montanha-russa pequena num escritório gigante. Então a gente tava, tipo, passando pelo meio de umas cadeiras, assim, entrando num abajur, esses bagulhos. Ah, não, essa daí eu não vi. É outra. Ô, Nel, eu não sei se você percebeu na hora, mas ele tava sentado numa das cadeiras de escritório com apoio pro braço e ele travou a mão no apoio como se ele fosse cair mesmo. Não, mas eu achei que eu não ia sentir esse tipo de coisa também. Eu achei que ia me dar problema no estômago, na real, porque eu sou muito sensível pra essas bostas. Só que, tipo, eu tava assim, aí eu levantava a cabeça, eu abaixava a cabeça, teve isso que o Celso falou que eu segurei assim na cadeira. Tinha uma outra de montanha-russa que você tinha que se inclinar pra frente pra fazer o carrinho andar. Andar não, aumentar a velocidade do carrinho. E aí você... eu acho que foi pior, na verdade, porque você tinha que ficar indo pra frente e pra trás, então você tava prestando atenção no movimento do seu corpo. Louco. Então não tinha esse tipo de reação, sabe? Mas foi bacana, principalmente quando a gente jogou Alien lá, eu gostei bastante. Vocês não, cara, vocês no não meio desse monte... Pé? Não, sentado. No meio desse monte de merda, você conseguiu falar uma coisa interessante. Porque acho que o input com é exatamente isso. O input de mexer o corpo te tira do troço. Sim. Não, virar a cabeça, tudo bem. Mas mexer o tronco, mexer os braços, se os caras forem muito pra essa linha, eu acho que acaba mais te lembrando que você tá numa sala do que o contrário. Mas sério, eu acho que pelo que o Nelson falou, é o contrário do que você tá falando, seu bosta. Não, porque, eu falei que... que você tinha que ir pra frente e ir pra trás, você ficava mais consciente do seu corpo e não tinha esse tipo de reflexo que teve na primeira, de você segurar na cadeira e pô. Você acha que bateu andar de montanha-russa de verdade ou ainda tá não, falando muito, né? Não deu frio na barriga ainda, nem isso. Mesmo. Assim como morrer no Alien não bateu ser assassinado por um ET de verdade. Não, mas o Alien tá com suporte oficial agora, porque pelo que eu vi era tipo um hack, né? Que os caras criaram pra adaptar o óculos. É, sim, pelo que ele mostrou lá, tinha duas maneiras de usar o óculos. Uma era, tipo, nativo, assim, o programa realmente era feito pro óculos. E uma que não era nativo e que usava esse tipo de hack. Era o caso do Alien. Sim. Mas a minha morte. O que é o novo. O bom. O jogo e a minha morte no Alien foi muito peculiar, infelizmente ninguém mais pôde ver, porque alguns programas mostravam na TV pra quem tava vendo, na TV não, no monitor, pra quem tava vendo e alguns não, e o Alien não, como ele não era nativo, só eu tava vendo. E foi foda porque a primeira vez que eu morri, eu não percebi na hora que eu morri, eu só percebi que eu morri quando eu olhei pra baixo e vi o rabo do Alien saindo pela minha barriga, tá ligado? Então foi uma coisa... E eu realmente me senti imerso, assim. Nossa, que bonito. Que... Foi não, eu tô esperando bastante a versão de consumidor do Oculus, porque eu, como um viciado em jogo de simulação, eu quero muito jogar um jogo de avião realístico de Segunda Guerra Mundial, assim, usando óculos. Deve ser, tipo, uma experiência muito foda. Ou até de corrida. Você vai chorar. O Ed Martin perguntou como que capturaria o movimento dos braços. É, com o Kinect, né? Sim, tem uma câmera que fica no monitor que captura os movimentos do corpo. Mas dá pra Microsoft, sei lá, pegar essa porra ou fazer um dela mesmo e deixar compatível com o Kinect, seria bom, por um lado. Só que, primeiro que teria que ter um óculos sem fio, ia ser um puta de um trampo, mas seria bom por um lado e ia ter vídeos da galera dançando com essa porra na cara. Nossa. Imagina que top. Você sabe que, tipo, todas os bagulhos, eles melhoram muito quando a indústria pornô assume o controle, assim, né? Tipo, quando os caras falam assim, gostei, vamos usar essa merda aí. O bagulho dá um salto de, tipo assim, uns 10 anos, mais ou menos, na tecnologia. Não, você sabe que, tipo, Betamax VHS e DVD foi selecionado como mídia que deu certo por causa do pornô. O pornô... O Betamax, concorrente do VHS, qual que era? O Betamax não podia. Os caras deram uma treta lá que não quiseram liberar licença pros caras da indústria pornô. Os caras, beleza, vamos fazer VHS, acabou o Betamax, tá ligado? É bem isso aí. O Fábio explicou ali que o Alien é nativo, sim. A diferença é que tem um modo de configuração no óculos que deixa o driver ser controlado a partir do software, que foi o caso do Alien. Foi o que ele disse. Quem quiser interpretar aí, sinta-se à vontade. Cara, eu não fazia ideia que o Fábio ouviu o podcast. Muito legal. Eu não sabia que ele era desse Fábio Khan. Mas bem legal a agência, ó, aproveitando que você tá ouvindo aí, bem legal a agência, bem legal o óculos. Eu tô desempregado, eu vou mandar meu currículo aí depois. Eu também tô. Eu também mas tô. Mas você é que Sorocaba, não vai. Como assim, ó? Como vamos assim? Fazer um pretado coisa aí. Do Games Foda lá na agência. Subsidiária da Games Foda. Mas é sério, esse óculos é muito pra pornô, cara. Quando lançar. Já foi usado, né? Mas eu acho que tem muito talento, assim, pra você usar com outras coisas e fazer um bagulho muito mais louco, assim, que todos os punheteiros vão querer comprar, tá ligado? Não tem ontem, eu vi um. Tem um vídeo de um. Não, mas teve uma época que o bagulho era esse, tipo, o grande. A pior do negócio era isso, tanto que quando o Facebook comprou o óculos, você entrava lá no vídeo 4chan, tava tocando a música que toca no End of Evangelion, e os caras falando que a Age of Life is over, porque no Facebook não ia mais deixar ter jogo pornô pros caras jogar e tal. Foi. Nossa, olha o naipe do conceito, ele falou que a gente pode marcar um Games Foda Live semana que vem na agência usando o óculos e mostrando com o vídeo. Já tô em São Paulo. O Surox pode ir aí, Fábio. Ele não vai dormir enquanto ele não testar essa montanha russa desgraçada. Não, e leva o War Thunder já, que já tem suporte pra óculos desde o começo, cara. Que é o jogo to play de avião. Dá pra fazer um vitrine indie lá, então. Né, com vídeo, mas vitrine indie. Não sei. Gravado. Uma coisa que eu senti jogando. Morrendo no Alien e vendo as demos lá. É que... Cara, o lance da... Provavelmente vocês nunca... A maioria das pessoas que tá ouvindo nunca jogou, né? A menos que você esteja em 2025. E o lance da imersão é muito real e não tem nada a ver com qualidade de gráfico, nem com movimento, como eu tava falando antes. Não senti vontade de andar, de me mexer como se eu estivesse dentro do troço. É simplesmente um jeito de você ficar mais imerso visualmente mesmo. Tem uma das demos lá em Kokiri Forest, que os caras recriaram com... Na Unity, só que provavelmente. Exatamente o mesmo gráfico do Nintendo 64. Só com os shaders a mais, uns negocinhos voando e fora. Ah, eu achei a mesma coisa. Não, tinha coisa a mais, sim. Pelo menos olhando no monitor, deu pra perceber coisa a mais. Enfim. Mesmo com os troços tudo quadradão, A sensação de estar dentro do cenário que o personagem tá é bem real. Eu acho que o mesmo Minecraft, aliás, principalmente Minecraft, deve ficar muito do caralho. E era um negócio bonito de se ver mesmo fora do óculos, assim, porque o único que jogou essa demo da Coquille Forest foi o Zelda. O Zelda. Entendi. E a gente tava jogando, vendo de fora, assim, e a caminhada do Marcelos no corredorzinho entre a Coquille Forest e a Deku Tree foi uma coisa que você sentia que ele tava dando tudo de si pra chegar lá, de tão imerso que ele tava, sabe? Foi um negócio muito Como bonito. Como assim sentia que eu tava dando tudo de mim? Você tava muito segurando o controle, assim, suando no controle, sorrindo. Depois se terminou a demo, você falou, não, cara, mas você vê... O negócio da imersão não tem nada a ver com o gráfico, mano. Olha isso aí. Foi o que eu falei aqui agora. O cara é muito nintendista, mano. Vai se fuder, velho. Ô, vocês viram o que o Tueiro falou? Ele acabou de falar no chat que dia 14, 14 de outubro o live fez um ano e a gente não fazia ideia. Nossa vida, que bonito. Valeu por lembrar aí, Tueiro, que nem a gente marca essas merda aí. E o João Bubaula falou que essa foi a parte do Zelda do cast de hoje. Esse é um cara que entendeu a mensagem do Games for the Live, que é ser todos sobre Zelda. Com certeza. O podcast de Zelda vai ser tipo... A gente vai pegar todos os Games for the Live e cortar a parte de Zelda e colar em um só, assim. E lançar. Você tem que me chamar como líder da lore do Zelda aí nesse episódio. Não é você que nunca jogou um Zelda na vida? Exatamente por isso. Cara, sabe o que dá pra fazer? O negócio aí, ó, a gente tá tentando reestruturar aí o canal do Vitrinide, como eu falei. Já adianto que vai ter no nosso programa um programa extra, Surok Joga Zelda. E o Surok vai fechar todos os Zeldas na ordem. E vai ser uma das grandes atrações, assim, esperem que vai ser muito louco. Nossa, me chama no Zelda 2. Não, você vai estar em todos, você vai ser o nosso comentarista e walkthrough aí. Ah, por favor. O Fábio falou, o cara da agência, que é o Fábio, falou, perguntou, não mostraram pra você o teatro VR com vídeo pornô usando óculos? A gente nem sabia que tinha, olha os caras. Não mostraram. Deve ser no Japão. É que os caras são tudo meio virgão, tá ligado, o Fábio? Se fosse eu aí, com certeza seria a primeira coisa que eu teria perguntado, assim. Os caras ficam meio acanhados de falar essas coisas pro pessoal. Os caras chamam games foda e ficam meio acanhados de falar qualquer coisa. Não, eu não fico, realmente não me ocorreu. E aliás, eu não sei nem se eu tenho essa curiosidade. Ah, eu tenho, viu, mano? Entendi. Depois que eu vi no YouTube o vídeo do maluco com um hentai e um aparato tecnológico que ele enfiava o pinto de verdade, você chegou a ver isso aí? Depois que eu vi isso, eu falei, nossa, onde pra que direção a humanidade tá indo? Então, velho, porque, é sério, eu li uns bagulho que tipo assim, já tinha o bagulho que o cara colocava no pinto e aí a mina controlava pra onde que apertava e tal, como que masturbava o cara à distância, né? E agora também tem um negócio que, tipo, o cara, ele enfia o pinto ele mesmo, tira e põe, assim, como se fosse ele tivesse bombando o pinto naquilo ali. E a mina coloca, a mina ou outro cara coloca no cu aquilo lá, ou na vagina, e daí ela sente também como se o cara estivesse metendo nela, tá ligado? Ou metendo no outro homem. E isso aí com o Oculus Rift, cara, vai ser tipo, nossa, cara, vai revolucionar o sexo, velho. Com o Oculus Rift, então a revolução do sexo é você transar a quilômetros de distância. Eu não sei se eu quero. É, cara, não, tipo assim, uma espécie, cara, é uma... Não é que... não tô falando que vai substituir o sexo default, tá ligado? Mas é uma possibilidade incrível, assim, tá ligado? Você, por exemplo, se poder ver o corpo de uma outra pessoa, cara, que você tá transando a quilômetros de distância. Tem um filme sobre isso, que tipo, os caras são tudo gordão, assim, e tipo, usa tipo um VR, tipo um óculos, assim, pra se passar por mulher e fazer sexo com outras pessoas. Puta, online, eu sei qual, né, que é esse filme aí, sei qual que é. Nossa. Só que não é sobre isso o filme, né? Tem outro filme sobre isso, que é o Matrix também. É tipo Matrix, mas não é. É aquele filme que os caras. É aquele filme que a galera joga com pessoas de verdade, não é isso? Ah, eu não lembro. É sim, aquele Gamer. Filme que... É Gamer o nome daquele Gamer jogo? Não é Gamer não, velho. Eu acho tem que é um sim. Tem um filme que chama Gamer, que é tipo uma guerra que as pessoas jogam com... Não, um não é Gamer não, não é Gamer não. Sugeriram que perguntaram se é Oli. É esse mesmo, é o Oli. É o esse Oli. Aí. Acertaram. O chat tá funcionando, tá funcionando. Aqui não tá funcionando, deixa eu dar um F5. Tem um episódio do Big Bang Theory que o Howard mostra o beijo pela internet. Que bom saber que nossos ouvintes escutam, assistem Big Bang Theory. Nunca. Uma série de muito refinada, muito legal. Nem eu assisto essa bosta. Eu ia falar alguma coisa até esquecido depois dessa. Ah, sim. Eu ia mudar o assunto. Você já reparou que quando o Neo é despertado no Matrix, ele na verdade é virgem? Na verdade, todas as pessoas, de todas as idades que tem ali são virgens? Faz sentido. Não, né? Coisa peraí. Pode se observar. Não, o Neo eu concordo, mas quem disse que o Morpheus, por exemplo, já não deu um. Comeu não, todo ah, mundo? Ah, não. Não, esse não, tô falando as pessoas acordada. Dentro. Ah, tá. As pessoas plugadas. Entendi, aí sim. Enfim, só uma boa observação aqui. Uma nova ótica. Aliás, não é meio pai assim, tipo. O pessoal é virgem, tá ligado? E tipo, quanto tempo a Trinity tava acordada? Ela nunca transou com ninguém, tá ligado? Todo esse tempo acordada? Tipo, eu acho que a putaria rola solta lá, velho. Nossa, tem tanta gente que eu conheço que tá mais tempo acordada e também nunca transou com ninguém. Nossa senhora. Tá, beleza. O próximo tema aí, caralho. É, não vai ser Big Bang Theory o próximo tema. A gente pode falar, a gente pode plantar tretas aqui. Não é bem uma treta, né? Pode, lógico. Era intriga. Não, era um assunto que eu achava legal passar pra galera. Que a semana passada saiu o meu review de Smash Bros. Do 3DS. Leiam pra quem não leu, recomendo, não é porque é meu. A Plat tá morrendo falando pra gente falar de Majora. Já até às 11 da noite a gente consegue. Respira. Aí no review tinha um comentário de um cara dizendo que por ter muita coisa subjetiva, o meu review não era um review, era uma matéria. É. Aí eu respondi. Será que ele tá no chat? O nome do cara é Lord Fap. Lord Fap, você está conosco? Se tiver, fala aí, vai falando que ele aparece aí, né? Por favor. Aí eu respondi, eu não lembro direito o que eu respondi, mas eu sei que ele falou que achava inútil entrar em definições de review. Porque sendo provavelmente que ele que começou, mesma... né? É, então, ele falou que o review não era um review. Não tem como responder sem entrar em definições de review. Então, eu não vou comentar a treta toda. Eu sei que eu não fiquei puto, mas o Rinks ficou. E ele pediu por gentileza pra você, nos seus próximos reviews, você expressar menos sua opinião. É sério isso, ele não falou zoando, ele falou sério que nas próximas reviews é pra expressar menos a sua opinião. Tipo, beleza. Então, eu acho que é assim. Ah, só, vou começar por aí. Isso é opinião minha, tá, galera? É, não é do Games Foda como um todo, como eu disse lá. E eu sou um cara mais chuco, como vocês sabem. Ah, a gente é grátis. Isso significa que a gente, obviamente, não significa obviamente que a gente vai fazer as coisas nas coxas, mas significa que você não pode pedir quase absolutamente nada pra nós, assim, se não for com muito carinho, entendeu? Não chegar falando, pô, por favor, na próxima aí faz do jeito que eu quero, vai tomar no olho do seu cu. B, se você não quer ler a opinião de alguém, você não deveria nem ler nada. Você deveria simplesmente jogar ou não aquela porra e formar sua própria opinião. Por que você tá lendo um review se você não quer ler opinião? E C, qualquer coisa que você escrever vai ter um pouco de opinião sua naquilo. Você não é... Por mais imparcial que você tem que ser, tipo, não tem como. É uma utopia, então, sabe? Eu ia até chegar... Até o dia que a gente conseguir criar robôs que analisem todas as opiniões possíveis e ditam se aquele jogo ali é bom ou não, baseado em porra nenhuma. Mas até lá, velho, vai ser muito, muita coisa. E eu, na verdade, defendo o oposto. Eu quero ler... Quando eu, por exemplo, entro no review do Jim Sterling porque eu quero saber qual foi a opinião do Jim Sterling daquele jogo. Eu falo assim, ó... Porra, o Jim Sterling às vezes bate nossas opiniões. Eu vou lá ver o que ele achou do jogo porque eu quero ver se ele achou bom ou não. Eu quero ler a opinião do cara. Se ele não coloca a opinião dele, se ele é imparcial, eu não quero ler aquilo lá. Eu não quero ler os jogos, tá ligado? Vai se fuder. E é por isso que os sites são compostos por mais de uma pessoa, sabe? Porque... E porque dá trabalho pra caralho também. É, também. Mas eu digo que quando... Principalmente a galera da crítica que pega um site e coloca todas as opiniões expressas naquele site sob o banner do site, não sob o banner da pessoa que escreveu tal opinião, não entende. Porque são várias pessoas diferentes com várias opiniões diferentes. Elas não estão lá pela marca, elas estão lá escrevendo o que elas acham sobre determinada coisa. Claro que existe um padrão de empresas que você segue, mas ainda assim, são pessoas diferentes. Quem está escrevendo não é a marca, não é o Kotaku que está escrevendo, sabe? É, eu entrei nesse assunto basicamente para falar o que o Hinks falou no item C. Tem muito esse lance entre a galera, principalmente essa galera, os gamer gators, como são conhecidos hoje, né? E a review tem que ser imparcial, na verdade é sobre ética no jornalismo de games, blá blá blá. Cara, não tem como ser totalmente imparcial. E mesmo se tivesse, ia ser um lixo, porque não agrega nada pra ninguém. Pois é. Se o jogo é bonito ou não, se ele é bom ou não, se o som dele é bom ou não, se a história é boa ou não, quem produz o jogo coloca todos esses elementos pra cumprir um objetivo. O objetivo do jogo é o quê? Criar uma experiência boa na cabeça do filho da puta que tá jogando. Então o resultado sempre vai ser subjetivo. Não adianta o jogo ser só bonito se isso não ajuda, cara, na experiência da pessoa. Tipo assim, você pode analisar várias coisas técnicas, tipo gráfico, tá ligado? Você pode falar, putz, esse gráfico aqui é top. Mas você vai ter que comparar aquele gráfico a um outro, porque aquele tipo de gráfico é uma coisa que tem um tipo parecido. Porque, putz, você pega um jogo com pixel art do caralho, como que você vai falar que Uncharted tem o gráfico melhor que o jogo de pixel art do caralho, tá ligado? São coisas completamente diferentes. Não tem como você falar que um é melhor que o outro. Você pode falar segundo o seu gosto pessoal. Que estaria errado aí. Aí eu acho que tá errado. Porque você está julgando duas coisas diferentes e colocando o seu gosto pessoal. Mas não é um negócio que a gente faz no site. O que a gente faz é tipo, falar sobre a nossa experiência pessoal em cima do jogo. Não sobre o nosso gosto pessoal. Isso eu acho idiotice, tá ligado? Uma coisa que o Celos disse... Não lembro quando, mas é um discurso que ele geralmente repete. Porque eu sou repetitivo pra caralho, é isso que você quer dizer. Não, mas é uma coisa que já aconteceu em mais de uma dessas discussões. É que a gente tem a nossa noção pessoal do bagulho, mas a gente também tem que se preocupar em tornar aquilo que a gente tá sentindo observável. Então não adianta a gente chegar e falar, velho, o bagulho eu senti muito que não sei o que, e não explicar por que você sentiu, ou o que fez você sentir aquilo. Então você tem que tornar o review, claro, acessível às outras pessoas que vão ler, pra se elas não tiveram, sentiram a mesma coisa que você, pelo menos entenderem o que você sentiu. Mas o ponto do review ainda é dizer o que você sentiu. É, então, se você ler um review do qual você discorda e esse review foi bem explicado, você tem que agradecer a porra desse review, porque ele te deu uma visão sobre o jogo que você não conseguiria ter sozinho. Sim. Tá expandindo da sua noção do jogo em si e de videogame em geral. Essa é a intenção. Mas eu ainda acho que o cara deve ter alguma treta com o Celos, porque ele nunca deve ter lido nenhum texto do site, porque se ele tivesse lido qualquer review meu... Ele teria ficado muito mais butthurt, tá ligado? Não, sabe por que eu acho que foi no Smash? É porque era Smash. Pode ser. E jogo da Nintendo, a gente tá aqui só entre nintendistas, né? Principalmente Surox. Não me inclua nessa. Lançamento de jogo grande da Nintendo sempre tem nessa galerinha mais bitolada aí meio que um... Putz, a gente tá provando um ponto pra oposição com esse incrível lançamento agora. E qualquer pensamento que saia dessa lógica é mal recebido, assim. Eu já tive essa época, quando eu tinha uns 15 anos. Ô Surok, você já jogou Smash Bros já? Não, cara. Nunca jogou? Não, não. O novo não. Você tá me tirando? Não, o novo não. Você jogou outros já? Já. Faz um review aí sobre a franquia. Cara, pra começar, não é um jogo de luta. É um jogo que tem dois botões que você fica apertando intensivamente até um sair da arena. É isso, cara. Esse é um brilhante review. E você gosta da escolha dos personagens assim, ou você acha que deveria colocar outros? Puta, cara. Eu não conheço, acho que a maioria dos personagens da Nintendo. Então, você acha o Mario, que tem o Naruto o Link, lá? Tá bom. Ah, pode ser, manda ver. Naruto. Mas peraí, já tem o jogo do Naruto, né? Que é tipo Smash Bros. Qual que é tipo Smash Bros, eu não sei, mas tem jogo tem, de luta que, do Naruto. Que tem tipo Naruto, One Piece junto. Ah, nossa, verdade, é horrível esse jogo. Véio, não, é pera. Tem dois. Tem um que junta One Piece, Naruto e Dragon Ball no Play 2, que é um lixo. E tem Jump Superstars no DS. E esse é foda. Esse eu realmente recomendo. Ó, a Plat falou que Smash Bros, Towerfall e Nidhogg são jogos de luta. Não, Towerfall e Nidhogg eu concordo. Smash Bros não. Eu queria que seu review de Smash fosse a sua frase mais famosa. E pra mim é a sua frase mais famosa. Porque a gente tava na casa do Hinks jogando Towerfall e tava a Amora, né? Que tava no podcast passado e que trabalhou no Towerfall. Aí tá o Surox do lado dela. Eu perguntei: e aí, Surox, o que você achou do jogo? Ele falou no microfone: ah, tô esperando a versão competitiva. Ah, sim. Esse, cara, pra mim, é o seu review definitivo de tudo, assim. Cara, pra mim, qualquer jogo tem que ser competitivo, cara. Porque a graça de você causar o aborrecimento de outra pessoa jogando com você é o melhor sentimento de jogo online, cara. É muito bom. Não, pro Surox, a vida tem que ser competitiva, né? Toda vez que ele chega na academia, ele fala assim, ó, tô fazendo mais que você nesse aí, ó. Só isso? Como assim? Não sei o que lá. É sério isso, tá ligado? O Surox, ele é muito competitivo, até na vida real. Ele, com certeza ele vai falar assim, ó, só esse lanche aí você vai comer? Deixa eu comer dois já, rapaz. Você tá tomando isso, né? um copo de café só? Toma três, cara. Toma três copos de café. Ele deve ser um grande MMO, deve, né, ser um bom profissional, então. Pô, por isso tô desempregado. Não, a vida é um grande sim. MMO, não um desafio contínuo, cara. O Surox levanta 60 no subir. Pior que levanta. Se contar os dois lados, levanta. Ao total, levanta. O Ed Martin sugeriu uma pauta boa aqui. Vocês poderiam comentar sobre o Link sendo o personagem jogado no Mario Kart 8 usando uma moto com cabeça de cavalo. Caraca. Qual a sua opinião sobre isso, Surox? Você acha que o Link devia estar no Mario Kart? Cara, eu não joguei o último Mario Kart. Aliás, eu não joguei nada depois do Nintendo 64, cara. Não, mas... sua opinião chucra, assim, Link mais o Mario Link. Kart. Cara, o Link da Nintendo... Mario Kart da Nintendo, então foda-se, cara. Manda ver mesmo. É, só que chama Mario Kart, não Nintendo Kart, né? O que você acha disso? Ah, cara, mas é que a Nintendo já tá bem bosta faz tempo, né, cara? Então eles têm que... eles têm que ter algum... Eles não precisam mais nem respeitar o nome, cara, da sua pessoa. Não, foda-se, aqui, né? Cara. Mano, eu gostei da moto do Link, mas eu achei meio macabro o fato dela ter uma cabeça de cavalo. Cara, mas o que tem a ver colocar a mina do bagulho de yoga no Smash Bros, velho? Não, mas Smash Bros é... Se o cara quiser colocar meu cachorro lá, ele consegue. Não, mas tudo bem, mas, cara, que personagem bosta, cara. Bom... Acabou o monólogo do Surox, que tava esperando num rant violento, assim. Pra você ter uma noção de como... Não, o Neo falou que o nome não era Nintendo Car, que sei que ele falou zoando, mas virou, né? Porque a pista de F-Zero é o F-Zero de Wii U. Vocês não vão ter nada mais próximo de F-Zero do que isso. Dá até pra você pegar um amiibo do Capitão Falcon, pra pegar uma roupinha dele, colocar no seu Mi, fingir que ele é o Capitão Falcon, jogar na pista de F-Zero e pronto. É isso que restou, fãs de F-Zero. Finja que você tá jogando F-Zero. É, eu imaginei, na hora que eu tipo, porque eu fiquei meio atordoado depois do trailer do Majora. Então eu tava, assim, voando pela internet. E aí, de repente, começou a musiquinha do F-Zero. Aí eu só coloquei no stream de novo e tava lá a musiquinha do F-Zero e os kart andando, o Mario. Aí eu só imaginei o Guerra, assim, tipo, ele tendo uma coceira muito forte que ele não sabe de onde vem. Ele não sabe de onde que tá vindo, por que que ele tá tendo aquela coceira, mas ele tá se incomodando muito, ó. Foi a única coisa que eu consegui tirar desse direct depois do Majora. E vocês sacaram o lance das moedas de cada pista? Só depois que vocês falaram. É, entendi. Peraí, teve direct da Nintendo esses dias aí que eu tô perdido. Teve ontem. Teve ontem, eles entendi. Anunciaram só que eles faliram, se você não tá sabendo. Você já assistiu algum direct da Nintendo, Surak? O pior é que assisti, cara. Eu acho que assisti algum direct aí que passou. Algum? É que assim, tão bosta, cara. Pô, eu não me animo de assistir, cara. Fala pra gente quando você acha que a Nintendo vai falir, assim? Acho que daqui uns 3 anos. mas é certeza. Não, certeza. Pode anotar aí, a gente vai ver. Cara, eu imagino quão indignada a Platinum deve estar ouvindo o Surox falar. Manda um abraço pra Platinista, cara, não é nintendista. Abraço, Platinista, mas só tem nintendista nessa porra, velho. Não é nada. O que você é? O que você se considera? Você considera que você é mais o quê? Ah, eu sou igual o Guerra falou, foi o Guerra ou o Afro que falou? É PC Master Race, né, cara? O seu é mesmo. O Surox, pra quem não sabe, ele é profissional do Counter-Strike, ele tá no último nível do Counter-Strike. Não era você que não gostava do gol, Surox? Eu não gosto, cara, mas é o que tem pra jogar. Ele não gosta, ele tá no último ranking, tá ligado? É, cara, muito haters, cara. Vocês estão lá no Steam ainda, velho. Cara, não, mas ninguém joga. É sério, qual que é o hate que você tá aí pro pessoal que entende do jogo? Não, falta 2 pra chegar no último. É, mas qual que é o nome do seu tatuador? É. Legendary Eagle Master, um bagulho assim. Tô louco. E daí qual que é o último? É, depois vem o Supreme e depois o Global Elite. Ah, entendi. Mas só tem 2, então você chega lá. Sim, sim. Nossa senhora. Então, pra quem tá ouvindo aí, se vocês tiverem perguntas pro Surox sobre gosto pessoal, jogar, vida íntima, culinária, mandem suas perguntas aí. O Fábio Kahn perguntou quem que foi que escreveu o review do Majora, e o último artigo do Majora fui eu que escrevi. Inclusive, acho que é esse o próximo assunto. É, não teve um review, né? Não foi review, o último artigo. Então, o Fábio Kahn me conhece mais como artigo. Guilherme do que como Neuzão, mas... Ó, a gente já tá caindo nesse lado do Lord Fab. Porque a gente acaba entrando em definição de review, né? E não é que não foi um review. É que tem os posts que o nome é qual é desse tal, que é como se fosse, sei lá, a análise oficial do site, e tem a galera usando drogas, que é esse texto de Majora's Mask do Nelzão. Mas são ambas. Dele, por exemplo, não é bem um review mesmo, né? Tipo, ele fala sobre. Ele não fala sobre o jogo em si, sobre as experiências. Não, ele dá uma brisada foda. É. Quanto você fumou nesse dia, Nel? Fala aí pra galera. Sua mãe não tá. Nada, rapaz. Nada. Ai, ai, ai. Você sabe que. Ah, vamos falar de Majora's Mask. O Games então, Foda, mas... ele apoia a maconha, né? Vocês já viram pelo símbolo, pelas cores do site, assim, a gente apoia. Se vocês quiserem fumar. Qual que é as cores da Jamaica? É verde, amarelo e o quê? Preto. E preto, olha aí, ó. Tá, o fundo. que cor que é o fundo, ó? Verde, amarelo e preto aí, ó. Tá tudo certinho. Onde maconha. Tem preto no fundo? Não é preto. Nossa, o fundo do. É preto, velho. Da imagem? É preto. Marcelo, você tá bobo? Sei lá, eu nem sei do que vocês estão falando. Da imagem que tá no programa aí. Ah, sim, é verdade. Tá, e daí? Majora's, então, Spirox, vamos falar. Oi. Qual a sua opinião sobre Majora's Mask no 3DS? Cara, eu nunca joguei Majora's Mask. Aliás, eu nunca joguei nenhum Zelda. Mas no você 3DS, tem uma opinião. Você já jogou? Cara, eu não tenho nenhum 3DS. Eu nunca joguei um 3DS na minha vida. Eu só peguei o do Rinks na mão, assim, falei, nossa, que legal. Você não falou que legal, com certeza você não falou que legal. Você deve falar, nossa, que bosta. Mentira, eu liguei o 3DS do Rinks, daí primeiro tava desligado o 3D, daí eu liguei pra ver como era. Daí me deu um bug na cabeça, porque é uma bosta o 3D do bagulho. Se fosse pra lançar o lixo, não devia lançar, velho. Você acha que não tá bom ainda o suficiente pra você o produto? Não, tá uma bosta. Aquilo não é 3D em nenhum lugar, velho, do mundo. Cara, se... Se alguém da Nintendo ouvindo o podcast, vocês precisam desse homem como playtester. Pra garantir a qualidade de todos os produtos, porque o padrão vai subir demais. Assim. Henrique, Majora's Mask no 3DS. Olha, cara, eu tava esperando, hein, velho. Eu nem tenho muito o que comentar, porque. Quando que você jogou a última vez aí, Nel? Você que é o mais viciado aí. Puta, que data eu não sei, mas deve fazer uns 3 anos assim que eu joguei do começo ao fim. Eu acho que eu só joguei mesmo na época do 64, velho. Nunca mais joguei. Esse tempo atrás eu falei assim, porra, não vai lançar essa merda, vou baixar o emulador e jogar. Aí eu fiquei feliz que eu não fiz, porque eu, tipo, eu não lembro, eu lembro de muitas poucas partes, assim, que é as partes que você fica mais travado e tal. Mas, por exemplo, a quest mesmo do café com a mina lá, eu não lembro não, velho. Não lembro dela. Eu sou desses também. Eu joguei, sei lá, 2000, quando saiu. Eu tenho a fita, só que terminei umas 2 vezes. E por causa desse hype, até depois que eu revisei o texto do Neo, falei, caralho, eu preciso jogar Majora's Mask de novo. E eu tenho aquela coletânea do GameCube, sabe? Uhum. Que tem Ocarina of Time, Majora's Mask, Zelda 1 e Zelda 2. Aí eu ia jogar nele, né? Porque eu pensei, já miou esse lance do remake de 3DS, é lenda. Não sei quem que falou que ia jogar pela primeira vez. Acho que foi nos comentários do texto do Neo, não foi? Não, teve um rapaz que falou que queria rejogar, mas estava esperando o remake no. Primeira vez também. Bom, enfim, ele falou que ia jogar ou rejogar, mas estava esperando aí o remake do 3DS. E foi, tipo, esse comentário não foi no dia que lançou o texto. Que lançou o texto foi tipo sexta-feira, quinta-feira, não lembro agora. Foi sexta. Foi no Halloween. E aí. Esse comentário foi literalmente anteontem, um dia antes de anunciarem, tá ligado? Louco. Então se vocês quiserem que algum jogo seja relançado aí, procura, poste no site e comenta lá. Então, acho que o Neo tem que fazer uma análise bem drogada de Final Fantasy VII. E esse mesmo cara tem que comentar, tô esperando o remake pra jogar. É o único jeito. Mas enfim... eu acho que o Majora's realmente é o Zelda mais diferente de todos, assim, cara. É um negócio que realmente fica... Tanto que não é meu favorito ainda. Eu ainda gosto mais do Ocarina. Mas eu acho que é o mais marcante, assim, porque quase nem é Zelda, cara. Nem as dungeons... A estrutura é toda diferente. Nem as dungeons deles são parecidas com o Zelda. São muito grandes e muito... não é um negócio que você consegue... fazer, ter o mesmo approach que as outras dungeons de Zelda, assim. Pelo menos que a maioria dos Zeldas. Até o. Não digo nem. Né, até do primeiro, contando o primeiro e o segundo, assim. É um negócio completamente diferente mesmo. Eu acho que o único Zelda que é tão diferente quanto ele é o 2. Que, tipo, é completamente diferente também. Não tem nada a ver. Então... E eu gostei, eu tinha medo de relançarem. Porque eu achei que a Nintendo ia cagar no pau. E tentar dar uma amenizada, né? Porque ele é um jogo bem bizarro, né? Não é um jogo que você dá pra uma criança e espera que ela fique feliz. Aliás, é muito comum um relato de gente que só aprendeu a gostar de Majora's Mask rejogando depois de velho. Porque eu lembro que eu aluguei em japonês da primeira vez, porque era Zelda, e mesmo sem entender os diálogos, sem entender porra nenhuma, eu falei, meu, macabro esse jogo. É, né? É um jogo muito... opressor, assim, tipo, tudo que tá acontecendo na sua volta, mesmo se você não entenda, dá aquele ar de cara, tá tudo errado aqui, tá ligado? Não, é tenso mesmo. E eu achei que se a Nintendo poderia dar uma amenizada pra criançada e tal, mas o Iwata até endossou isso daí. Ele falou no direct, não, esse é um Zelda bizarro e espero que vocês gostem dele assim. A Lua que já era escrota, ficou mais escrota ainda, então acho que eles estão investindo nesse lado, isso é. É mais do que eu esperava, Nintendo. Então vocês estão falando que o melhor jogo do Zelda não é Zelda. Não, veja bem, eu ainda falei que meu favorito ainda é o Ocarina of Time. E eu acho que ainda não é nem segundo lugar. Se eu for colocar em segundo lugar, eu coloco a Link to the Past aí em segundo lugar. Mas é um negócio assim, que é totalmente diferente de Zelda. Eu acho que é um negócio que fica marcado assim na sua cabeça, mesmo se você não colocar como favorito, tá ligado? Tem um... Você assistiu o Critical Close-Up de Dark Souls? Não. É, pra quem não conhece, Critical Close-Up é uma série de vídeos do Super Bunny Hop no YouTube. Recomendo muito esses close-ups, não lembro de um ruim. E... No Dark Souls chega um ponto que ele compara esse lance de action medieval com uma abordagem japonesa e um climão sombrio, opressor, meio melancólico, e ele acha que Majora's Mask influenciou muito a série Souls. Eu achei... Não é uns bagulho que ele tira assim da bunda, ele mostra. O Blacksmith do Dark Souls é tipo literalmente o Blacksmith do Majora, tá ligado? Então, tem várias referências diretas de... Majora's Mask no jogo, é bizarro. Assim. Não, Majora's Mask é como se fosse o aquele do Game Boy, como que é o nome? O primeiro do Game Boy é... Link's Awakening. Link's Awakening, só que depressivo, porque o Link's Awakening termina até feliz. Não tem nada de feliz no Majora's Mask, cara. É tipo... Ele termina triste, ele termina pior do que ele começa. É muito tenso, Majora's Mask. E tipo assim, você não tem uma coisa alegre, assim, você fica jogando o jogo pela bizarrice. E tipo, todos os subtextos do jogo, tipo, não sei se é spoiler pra galera, mas você joga com um monte de gente que já morreu, tá ligado? Tipo, o Link encarna pessoas que já morreram, tá ligado? Tipo, heróis que já morreram, velho. E chegam em... O pior é o Mikal, né? Ou o Michael, sei lá como fala, que você vê o cara morrendo na sua frente e ele vira uma máscara pra você. Sim. E aí que você colocar ele depois? Sim. E aí que é ali que, tipo assim, se faltava alguma dúvida que você realmente tava jogando com o nego morto, você percebe que realmente é isso mesmo. Tipo, você tá pegando os negros que já morreram, que não conseguiram ir pra frente, né, no jogo e levando a quest deles adiante. Tanto que as quests são, as dungeons do jogo são baseadas no tipo, no environment dos caras que já morreram, digamos assim. É bizarro que tipo, isso vai escalando, né, porque a última parte do jogo, tirando o endgame mesmo, é Ikana, né, e é tipo, literalmente a terra dos mortos. Mas nessa das três máscaras principais, que o que eu falo que vai escalando, é que vai ficando cada vez mais escancarado que são gente morta. Ah, porque no Deku lá, quando você tá chegando em Termina, que tem a árvore de onde supostamente saiu e ela tá morta, você não faz associação direta. Você vê uma árvore aqui, beleza, segue a vida. O Darmani, que é o Goron, ele já tá morto há um tempo, aí depois tem um que morre na sua frente, que é ó. Se você não tinha entendido até agora, se liga nessa daí. Não, e o do Deku, eles só deixam claro, tipo, mesmo assim, nos créditos, né? Que sim. Aparece o Deku Butler triste e aí um shot da arvorezinha lá. Enfim, é um Zelda pra ser lembrado, assim, completamente. E tipo assim, ele tem uma estrutura também meio de... Como tem pouca dungeon, tem meio esquema que foi usado até no Skyward Sword, de você fazer como se o mundo fosse uma meia dungeon, assim, de ter uma questline pra você chegar na dungeon, e ela meio que funciona como uma dungeon. Isso tem praticamente em todas as dungeons antes das dungeons do Majora, né? Sim. E isso aí foi quantos anos antes, cara? Tipo, tanto que eles droparam, só usaram depois no Skyward Sword, uma ideia que é tão óbvia, assim, pra você dar uma variedade no jogo, sem ficar atacando dungeon atrás de dungeon, e revolucionário, né? Tipo, bem à frente do tempo. Desde Twilight Princess, eles estão meio que olhando pra trás pra ver o que eles têm que fazer lá na frente, porque eles não sabem mais o que fazer, essa é a impressão que eu tenho. Não, porque... Primeiro foi o Twilight olhando pro Ocarina e tal, mas foi um pouco mais só fanservice mesmo. Mas aí chegou o Skyward, e eles tentaram fazer isso de tornar o mundo mais dinâmico, não só as dungeons. E aí a Link Between Worlds, que, bem, a Link to the Past. E aí agora o novo, olhando lá pro Zelda 1 de novo. Não, mas o Link Between Worlds já faz mais ou menos isso, né? Só que a Link Between Worlds já dá essa, aquela variedade de você ir pra onde você quiser que o 1 dá. Dá pra ser melhor ainda. O que eles querem, acho que a Nintendo tá jogando, o Onuma principalmente, pagou muito pau pra Skyrim. Porque eu não sei se vai ser bom ou ruim, mas... ele citou o Zelda 1, mas na E3, quando ele tava explicando o conceito do jogo, ele citou o Wind Waker também. Que eles tentaram fazer isso com o oceano, porque, provavelmente porque não tinha hardware suficiente para criar um mundo vasto de planícies do jeito que eles queriam, que fosse realmente até o infinito, assim, e agora acho que dá. Mas é isso. Esse foi... Tema Zelda. E se vocês, se vocês quiserem aí... ver aí uma pessoa que nunca jogou Zelda legitimamente jogando, aguardem mais notícias do nosso novo canal aí que o Surox vai jogar. Você vai jogar, Surox. Eu tava refletindo aqui e não entendendo nada que vocês estavam falando, e daí eu pensei, cara, eles são muito filho da puta. Eles demoraram um ano pra pegar essa porra de tema do Zelda e, tipo, falar quando eu tô aqui, tá ligado? Não, mas hoje o tema não é Zelda. Hoje o tema é tudo. Escolhe o próximo tema aí, Surox. O Surox vai escolher o próximo tema agora. Ah, eu não sei, não sei, cara. Eu fiquei... Fala, não. Não, fala um negócio que você viu essa semana aí, que você achou da hora aí. Cara, o que eu vi essa semana, eu não vi nada. Eu vi que lançou Farm Simulator novo. Então, por que que tá todo mundo jogando essa porra, cara? Por que tá todo mundo jogando? Porque é online, cara. Dá pra você colher milho com seus amigos, velho. É a fazendinha AA, então. É, AA, 3As. Cara, o dia que eu tava escrevendo o review do Bayonetta, eu tinha bebido bastante. Aí eu catei e tava escrevendo bêbado o review do Bayonetta. Aí eu entrei no Steam, tinha 4 pessoas jogando Farm Simulator. Eu falei assim, cara, será que eu bebi muito mesmo, tá ligado? Tipo, por que que tem 5 pessoas jogando essa bosta, cara? Os filmes da DC, você curte DC, Surox? Ah, não. DC é muito lixo, sem DC, né? DC e Marvel, velho. Pelo amor de Deus, velho. Duas coisas lixos. DC e Marvel. Turox, fala sobre suas misturas com Whey. Não, eu só uso com água. Turox, fala de alguma coisa que você gosta. Não, pô, eu ia comentar de um jogo que saiu. Não, eu ia comentar de um jogo que saiu na Steam essa semana, que é o Depp, que é tipo um Payday 2 com tubarões. Alguém chegou a ver isso daí? Não vi. Na real, eu vi o jogo na front page, mas eu não cliquei. Cara, e tipo, estão falando muito bem do jogo, cara. Tô louco. Como funciona? O que você sabe dele? É tipo... São 4 humanos, acho. É um jogo competitivo, óbvio. São 4 humanos e... um time de 2 tubarões, acho. E você tem que matar a galera. Enquanto eles vão seguindo a fase... Seguindo um robô. Tipo um drone aquático. Eu esqueci o nome. E você tem que ir pegando uns artefatos e tal, e os tubarões vão te atacando. É meio aquele esquema do Evolve, do Left 4 Dead 2 também. Tô louco. Evolve é um que eu não joguei ainda também. Fica a dica aí se vocês querem jogar o que o Surox gosta, que é uma coisa que praticamente não existe no mundo. Você sabe que se você jogar vai ser tipo, o melhor jogo da sua vida, então do mundo. Tenha cuidado, assim, porque você vai ficar... decepcionado com tudo que você for jogar em seguida. Explica pra galera aí a parada do estrogonofe com o Whey. Não, eu tava falando que eu cheguei em casa, fiz meu Whey e comi estrogonofe junto com o Whey, entendeu? Que delícia, cara. Não junto, não misturei junto. Foi tipo, acompanhamento, entendeu? Acho que se você tivesse misturado junto, teria ficado mais gostoso ainda, cara. Talvez. Whey, pra quem nunca tomou, tem gosto de leite, cara. Tipo... Nossa, que bosta. Não tem gosto de leite. Tem, é gosto de o seu ainda tem, é gosto de Todd, não é? Tem gosto de vômito, velho. Cagar, velho. O cara toma o melhor whey aí, compra o melhor whey do mundo e fala que veio. Não, mas o whey, o negócio é que, tipo, não é gostoso, mas é um negócio completamente banal, assim. Tipo, você não... Não é uma coisa que você vai beber por prazer. Sim. Mas também não é algo que você vai beber por obrigação, tá ligado? Cara... Peraí, o Leal já tomou whey? É, nunca tomei whey Você experimentou? Pra... Sim, já experimentei. Nunca tomei pra... por causa não, mas da academia nem nada. O fato é o seguinte: o whey é melhor que Todd. Ah, sim. Sem dúvida. Todd ou Nescau? Não, desculpa, melhor que Nescau. Ah, desculpa, sim. Tá. Desculpa, galera. Caralho, eu assustei aqui por um tempo. Não. Você tava falando qual jogo? Você falou do Styx lá que você jogou ou não? Não, eu tô jogando Styx, Master of Shadows. É muito bom. É bom? Eu tava é muito bom. Porque ele usa o Styx, que é de uma outra franquia, que eu esqueci agora. E é tipo um Splinter Cell ambientado assim, Senhor dos Anéis, assim, tá ligado? E é muito bom, galera. Pera aí, é stealth medieval? É stealth medieval, você é um orc de 200 anos. E o legal é que o level design é uma torre gigantesca, então é todo vertical. É muito interessante. Que topinho, hein? Eu tava com vontade de jogar. Eu tava com vontade de jogar, mas o dinheiro é foda, né? Vou baixar que é bom. Tava lá no fala o nome de novo aí que eu não tava prestando atenção Styx, na sua voz. Styx Master of Shadow. STYX. Ó, o Tueiro pediu pra gente falar do novo Call of Duty. Eu sou muito dedicado pra isso também. Não, mas o pior é que esse. Eu geralmente sou o cara que joga Call of Duty quando sai, tirando os frogs, claro. Mas do site, eu sou o único cara que joga Call of Duty no lançamento, assim. E justamente esse ano eu resolvi não jogar. E justamente esse ano a galera tá falando que surpreendeu, que tá mais diferente do que antes. Com isso. Todo mundo sabe que no final vai ser em slow motion, você pegando uma arma e matando o último cara, velho. É igual os últimos cinco, velho. Mas isso que é bom. Não, eu acho que pra mim o Call of Duty morreu no 4. É, o meu favorito também. Mas e o multiplayer desse, você jogou já? Não, o multiplayer morreu no 4. Não tem como. Eu joguei competitivo o 1, o 2, o 4 e o Black Ops. Depois disso foi um lixo, cara. Vocês viram que o Kotaku fez um review do Kevin Space? Oh. Eu tava vendo uma cena que eles colaram lá. O Malta's Haters, sei lá como é o nome do cara, perguntou se... Matt Hatter. Ele perguntou se ele não começou House of Cards ainda, se pode começar o Advanced Warfare. Não, você tem que assistir a primeira temporada primeiro. Por sinal, é muito bom, uma boa série, recomendo a todos assistir. Nossa, essa pergunta do Jumbo Paulo é ridícula. Kevin Space ou cachorro? O cachorro, mil vezes. No Ghost tem uma parte que... A galera tá tudo zoando o Press F to Pay Respects aí. Mas, eu olhei assim e falei, tá, é Call of Duty, tá ligado? Mas no Ghost tem uma parte que você joga com o cachorro e aparece bem grandão em letras tecnológicas, assim, na tela. Press F to Bark. Aí sim eu achei muito bom, tá ligado? Tipo, ali que tinha que ter tido esse alvoroço todo na internet. Sim. Então, o cachorro é underrated. É, do alvoroço em cima desse Press F to Pay Respects, né? E o Kevin Spacey no jogo, secundários. O cachorro é tão maior. Uma pergunta pra quem jogou Advanced Warfare. Tem aquele maluco que tem todos os Call of Duty, que eu esqueci o nome dele? O... AK-47? Não. Não, o Capitão maluco. Price. É isso, Price. É, mas não tinha ele nem no... Tipo, tinha, eu lembro que tinha ele no 2, aí tinha ele nos Modern Warfare, eu não sei se tem ele em qualquer outro. Ah, tinha ele no Black Ops também. Sim, no Black Ops não. Tinha. E no World at War. Pô, é verdade. Cara, eu tô esperando com um pau na mão pra franquia voltar pra Segunda Guerra, velho. Porque daí o bagulho vai ser louco. Mas já deu o que tinha que dar a Segunda Guerra. Nunca vai dar o que tinha que dar a Segunda Guerra. Cara, sabe o que tem que fazer? Inventar uma máquina no tempo, voltar na Segunda Guerra, dar umas modificadas, assim. Tipo, sabe? Dar uma arma nuclear na mão do Hitler. Fala assim, ó, decide o que você vai fazer com isso aí, velho, tá ligado? Só pra ver a hora que você voltar, assim, como vai estar o jogo, porque não tem mais, mano, o que você fazer. Não, mas o Wolfenstein, né? É, não, mas não gosto também, cara. Não quero que viaje na Segunda Guerra. Assim. Ah, você não gosta. Claro que você não gosta. Você demorou 8 minutos pra achar uma porta, velho. Eu lembro disso. Hinks, você meio que antecipou o futuro aí. Se a gente tiver tempo bastante pra acompanhar a tecnologia chegar nesse ponto, vai chegar uma hora que a Activision vai parar de lançar Call of Duty, ou eu vai lançar como uma máquina do tempo, que você compra, já vem com o uniforme e você vai direto pra Segunda Guerra. Essa vai ser a experiência da galera aí. Aí ia ser louco. Os gordão morrendo lá na. lá na desembarcação, lá, tá ligado? Só as balas caindo. No dia desse eles vão tropeçar no mar e vão pôr afogado, tá ligado? Imagina um gordão desembarcando. Como que é o nome daquela praia lá mesmo? Esqueci. É. Mano, são tipo 5 praias. É, mas do dia D lá. É, tem não, um nome. São várias praias. Tem a Omaha, tem a Gold, Sword. É, mas é, como que tem um nome da batalha, então? Como que é o nome daquilo lá? Dia D. Não, não. Quando eles desembarcaram, tem um nome, cara. Batalha da Praia do Dia D. Batalha da Praia do Dia D. A Batalha da Praia do Dia D, cara. Imagina um gordão descendo daquela porra lá, velho. Daqueles barcos lá. Já era foda se chegar lá com o barco, tá ligado? É uma pisada naquela água, porque, tipo, você já viu um gordo em piscina rasa? Muito engraçado, cara, tá ligado? É pior que a demografia de que Call of Duty abrange, tipo, tem muita molecada, né? Não, e essa, é tipo, caiu... É, tá encodando, vai, vê lá. Tô olhando aqui na minha frente, o bagulho tá flying. Dá F5 aí, sei lá. Agora tá indo. Estamos ao vivo, aparentemente. Estamos ao vivo. Aê. Gente, tá uma bosta o Twitch. A gente só entrou pra despedir. Patrocínio da Giovana. Forninho. É, a maldição da Giovana. Caiu o forninho. O fardo foi demais. KKKKKKK. Drox, suas considerações finais sobre esse podcast. Cara, eu não falaria nem que foi mediano. Você falaria que foi acima de mediano ou abaixo de mediano? Com todo esse problema aí que o Rinks teve, é culpa totalmente dele, cara. Foi uma bosta. 0 a 10, então? 2? 0 a 10, 3. Comigo ainda, cara. 3. Não tem como ser bom, tá ligado? Ai, meu Deus. Então fica aí com um review sincero. Isso aqui é um review de verdade. Desculpa aí que não deu pra gente falar da Normandia, não deu pra gente falar do Lords of the Fallen. Quem sabe semana que vem. Ninguém deu pra gente falar do final de Naruto, porque é spoiler pro Surox. Lords of Fallen, resumindo, é uma bosta. Resumindo, não, resumindo. Se você gosta de Dark Souls, jogue, porque você vai sofrer bastante. Tudo de novo. E justamente eu achei que você ia gostar. É, porque... Eu tava pensando se a gente tivesse conseguido cópia de review, eu nem ia pegar pra mim, eu ia mandar pra você. Porque, tipo, você gosta do Dark Souls justamente pela dificuldade, pá. Matar os bichão, que nem você falou quando saiu o 2. Então eu achei que você ia acabar curtindo mais do que eu, que ia ficar comparando, mesmo que inconscientemente, assim. Mas dizem que ele é bem bugado, né? Já vi vários vídeos de nego postando bug, assim. Absurdo, assim. É. Eu não sei. Bom, enfim. Gente, muito obrigado pela participação. Obrigado, Marcelo, Nelzão e Surox por aguentarem nosso programa. É verdade. Tem. A gente, como o Twitch tá boicotando a gente sabe que tem e-mails, viu? A gente não tá ignorando, mas a gente vai adiar de novo a leitura dos dois e-mails que a gente tem. E a gente vai ver essa parada de mudar pro Hitbox, porque Hitbox tem server BR, às vezes melhora. Se passa, semana que vem a gente faz um teste, tá bom? Sim. E lá pode transexual. Galera. E lá pode transexual. A maior comunidade transexual de jogadores de LoL é lá. É bonito de ver até, sério. Eu direto tô acompanhando, que eu gosto. Não, tipo, rola um movimento assim mesmo? Não, eu não sei, cara. Né? É sério. Toda hora lá no Hitbox tem um monte de transexual fazendo. Mas o Twitch barra? O Twitch... No Twitch eu não sei, Twitch... não, acho que é por causa que os transexuais, elas ficam, tipo, bem à vontade, nada. Assim. É. Não, mas saiu, agora sério, saiu uma guideline nova no contrato do Twitch que você não pode mais usar roupa não adequada. Então, tipo, se você tiver, até homens, se o cara tiver sem camiseta, eles vão te banir. Nossa, é sério. Acho que o Twitch tipo, tá realmente dando um tiro tipo, no pé. Decote, por exemplo, não pode. Se os caras se portarem por roupa inadequada, você vai ser banido. E as minas não estão nem aí, cara. Elas ficam lá só de sutiãzinho mesmo, tá ligado? E divando mesmo, jogando LOL. Então, agora o Twitch tá se sentindo com moral pra ser mão de ferro, porque a gente tá aqui. Se eles perderem a GameSpot da live, eles quebram. Tem que ver aí, ó. A gente vai fazer. A gente lançou a cartada. Semana que vem vamos ver se eles respondem. Se não responderem, a gente manda o link novo aí. E é isso, boa noite aí, pessoal. Boa noite a vocês, abraço. Até semana que vem. Não comam aí com estrogonofe. Abraços. Obrigado, tchau. Gente. Até mais. Até a próxima.